vermelha do sangue derramado pelos guerreiros do passado massacrados. Fazendeiros, mercenários, latifundiários, vários morreram defendendo sua terra. Onde vivo, aldeia, já existiu guerra. A peixe rae, hoje é rua que uma acorreta, awa, omanon, coro, irehe, jaguapiru, bororó. Terra onde nascemos e vivemos, com as etnias, caiuá, guarani e tereno. Tudo se passou, a realidade vem chegando. Na voz do bro, pintados pra batalha. A peixe aiko, ha ape a rixá. Ba e pa o jehu, ha e tosse cheia de erure. Nhande jarape, o morrendo em ranguá. Xerape, handerape. Eu peço a Deus que ilumine meu caminho. Onde eu estiver, eu nunca estarei sozinho. É, eu nunca estarei sozinho. A peixe ha e ko nhandereko. Chugamba epa, oje ruakwe, oje ruakwe. A peixe rae, konyandereko. A chugamba epa, oje ruakwe, oje ruakwe. Sei que não é fácil, sei que nunca foi. Corrói o coração, quem é o dono dos boi? As lembranças dói nas histórias contadas pelos pajé de nossas terras roubadas. Anos 70, dezena de família extensa, cada vez mais exprimido no fundo das fazendas. Foram separadas em 8 aldeias, ignorando nossa cultura, nos jogando numa teia. Xaguilha, Andocatu, Inhapuã, Retarriquanha, Nemondá. Roubaram nossa terra, a nossa cultura. Apeau, Aqueiro de Apurá, na tribo dos guerreiros, na luta cheia de Apurendo e Poneco, cheia Agueru. Essa é minha sina, curto com a família, tomando minha xixa. Estou aqui em cima, sem a minha flecha, mandando minha rima, mandando a minha rima. Peixe rae, konyandereko. A chucamba epa, oje ruakwe, oje ruakwe. A peixe rae, konyandereko. A chucamba epa, oje ruakwe, oje ruakwe. Bro MCs, primeiros da aldeia. Jovens conscientes estão logo aí. O orgulho respeitar o nosso povo e também de quem merece. Sempre a provar que ninguém é diferente. Aos olhos de Deus, somos todos seus filhos. Ambição pelo dinheiro, fama e troféu. Esqueça tudo isso, mas sim altos mano. E truta das quebradas, as minas, ô louco, amizade. É o que eu digo, o poder da nossa mente é pra aqueles que sente como nós. Represento o meu povo, guerreiro e sofredor. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Com isso, lutamos nessa vida. Algo desejado, correr atrás é preciso. E sempre acreditar em nosso sonho. Jovens conscientes, é o que há. Lembrando o poder que tem dentro de você. Que Deus nos guarde em toda a nossa vida.